A oportunidade faz o ladrão. Este é um velho ditado, mas muito usado pelos criminosos na nossa cidade. Eles se aproveitam das pequenas oportunidades do dia a dia para aplicar golpes ou para assaltos e furtos. Por isso, fique atento, não dê chance para o azar e procure aumentar sua segurança seguindo algumas dicas práticas. Uma delas é para quem dirige e está voltando para casa. Ao chegar de carro, antes de abrir a porta e descer, se você não tem um portão eletrônico, verifique se as luzes que deveriam estar acesas estão. Se há algo diferente daquilo que você encontra no dia a dia, como um portão ou uma porta entreaberta, entre outras coisas. Se não tiver portão eletrônico, confira atentamente ao seu redor se não há a presença de pessoas suspeitas na rua. Não desligue o carro. Abra o portão e feche o mais rapidamente possível. Deixe para pegar objetos no interior do veículo, abrir as portas de sua casa depois que o portão já estiver trancado. Mesmo que você tenha uma garagem fechada, não esqueça de acionar o dispositivo de segurança do seu carro, como alarmes, travas de direção e pedal. E é claro, verifique se todos os vidros e portas estão realmente trancados. Passe a dica adiante.